um araqueto é bom demais. Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará. Não dá, não dá, não dá, não dá. Oi, não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ará. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei que o corpo estremece, as pernas desobedecem. Inconscientemente a gente é bom demais.